venga con bien que se hace feo. Meu nome é Joel Suki e o trabalho é a fonte de quase todos os sofrimentos do mundo. Ixi, mano. Como é, mano? É verdade. Não, só não fiz ouvir mesmo. Como é aí? Meu nome é Mestre. Quem trabalha muito erra muito. Quem trabalha pouco erra pouco. Quem não trabalha não erra. Quem não erra é promovido. Isso é uma das verdades da natureza, viu? Filosofia, né? Filosofia azulesca, é. Ei, mano, tu não tava atrás de uma frase pra tatuar nas costas? Essa aí. É, aqui é Telos e eu quero uma paniquete. Ai, é, cara. Eu vou fazer o um movimento paniquete aqui no asilo. Vai virar uma, é? Não, vou trazer ela. E eu sou o Neto Maru e Deus criou um mundo em 6 dias porque não tinha ninguém lhe perguntando quando ia ficar pronto. Olha aí. Como é a velha frase do... Como era o nome do cara, hein? Do Nejado. E no episódio de hoje vamos falar sobre vagabundagem supremas, né, cara? É quase um estilo de vida, né, cara? Sabe que a frase real do Telos era pra ele ter dito que ele traiu o movimento, né? É verdade. Vamos lá, e veio. Correio. Vamos para mais uma semana de meios, vamos lá. Olha aí, né? Vamos para os recados. Vamos agradecer primeiro aos nossos ouvintes, né, cara? Os seguidores do Twitter. Quem segue no Twitter é seguidor, e no Facebook é o quê? É o... o curtidor, alguma coisa assim, né? Deve ser por aí. Pois é, cara, a galera que segue a gente no Twitter, né, cara, a gente sempre faz uns bate-papos lá com a galera, né, cara, umas coisas altamente interessantes sobre o mundo pop. Sigam a Azila se você gosta de um bom bate-papo, né, cara, sobre anime, games, sim, qualquer outra coisa. Sigam a gente lá no Facebook também, facebook.com/azileitor. E agradecer também aos compradores do Link, cara, olha aí. A galera tem aumentado, né, cara, com as compras, né? Pois é, a gente só tem a agradecer o pessoal. O último recado que a gente deu no último programa surtiu efeito, né? A galera tá comprando mais. Se você quiser comprar alguma coisa, cara, tem um link lá em cima do Azila, um link da Sarai. Você pode comprar qualquer coisa que você já vai estar ajudando a gente. Pois é, por exemplo, vai que o cara quer comprar, sei lá, um World of Warcraft, né, pra jogar. Cara. O cara quer comprar uma geladeira, aproveitar o saldão aí depois do carnaval. Não, não necessariamente tem que estar aquele anunciozinho no site. Ah, compra uma geladeira. Não, você pode clicar no banner, né, da Sarai. Você vai no site e compra o produto. Que foi o que algumas pessoas, desde o último programa, fizeram. E isso aí ajuda pra caramba, né, a gente? É, cara, isso aí é um incentivo a mais pra gente continuar o nosso trabalho no Azila, né, cara? Já é uma forma de você ajudar o azileitor.com.br a crescer, né, cara? Até porque é uma maneira legal, né? A gente podia estar upando vídeos aí, né? Pois é, cara. A gente podia estar cobrando, né, pelo cash. É, né, a gente podia estar vendendo partes do nosso HD online. Verdade. É, mas a gente tá fazendo tudo na legalidade, né, cara? Mas é só uma dica, não custa nada. Se você quiser quebrar o nosso galho, fica aí a dica. Inclusive, se você tiver alguma outra sugestão de como a gente possa enricar, né, a gente também tá... Pois é, né, tá aceitando e-mails aí. Cara. Se você teve uma ideia genial, rapaz, se vocês botassem isso no site, ia ser uma mina de dinheiro. Contanto que não seja esquema de pirâmide, né, a gente tá topando. Também agradecer aí ao Nerd Azileiro, Heitor, que é o novo colaborador aí do site, que tá escrevendo artigos e notícias, né, cara? Eu queria dizer que eu achei genial esse... identidade secreta que o cara adotou. Se eu fosse um ouvinte, fosse começar a colaborar com as leituras agora, eu também criava identidade secreta. Agradecer também a Lilith, né, cara, e o Doug, né, cara, que já são veteranos aí de guerra do Asila, né, cara, já estão quase tirando férias, né, já. Os veteranos aí da Resistência publicam notícias diariamente. Se você não tá acompanhando, dá uma acompanhada lá em asileitor.com.br, né, cara? Nas notícias. Sim. Com um membro a mais, né, agora. Com um membro a mais agora também. Primeiro e-mail, Fabiano Oliveira. Fala, povo asilado. Aqui quem fala é o Chola. O cara de novo, né, cara? É, Chola aqui no Ceará continua sendo uma ofensa para homossexuais, né? Tranquilo. Meu, o cara deve ter algum orgulho, né, cara, desse apelido. É, mas deve ser um anagrama, mas porque a gente nunca parou para desembaralhar as letras. É verdade, cara. O último cast sobre PlayStation foi muito massa e me fez lembrar de quando eu ficava totalmente asilado com aqueles gráficos que para a época eram os melhores de todos os tempos. E além de ficar asilado com o tema, também fiquei asilado com o tempo do cast, que foram quase 2 horas de pura risada, olha aí, cara. Mas a gente fez um cast um pouco maior, né, porque a gente tava, além de a gente tá devendo, a gente sabia que as viagens de carnaval são um pouco mais estendidas, né. É, cara, aí a gente já vai avisar, né, cara, o cast de hoje não é um cast de carnaval, mas a gente já avisa de antemão, vai ter sim um asila sobre carnaval, né, cara. Mas a gente publica na Semana Santa pra não perder a piada, né? Bom, é isso, povo. Um abraço para todos vocês. Próximo e-mail aqui é do Luther César Pinheiro, 26 anos, Americana, São Paulo. Fala, galera zilesca. Caramba, esse cast foi muito massa. Tinha tanta informação que a gente fica até perdido. Realmente dá pra ver o quanto de dedicação que vocês colocaram em cima desse, né? Olha aí, cara. É, foram noites e mais noites, né, viradas. Pois é, né, cara, a gente pesquisa as coisas aí pra trazer um pouquinho de informação pra galera, né, cara. Porque o asilo não é só putaria, né, cara, é aquela lá, né. Aquela lá. Aquele lá. Bom, vamos lá, cara. Vamos lá, aquele tal de Kutaragi, o cara era um japa do mal. É verdade. O cara queria só ganhar o dele, não se importava com. Era muito inteligente, pois desenvolveu, sem dúvidas, o melhor console na época, esmagando a Sega com isso. A galera se importa em xingar a SEGA ainda, né, cara? Pois é, mas realmente deve ser meio triste, né, mano, pro pessoal da SEGA e tal, tem uma... Pois é. Ele deixou os empresários de game da época louco, mas nós que curtimos games ficamos muito felizes com essa inovação e os consoles que ele desenvolveu. Olha aí. Ele colocou aqui no plural, mas não sei se o PlayStation 2 e o 3 também é dele. Ah, ele tá metido no meio, porque foi, se eu não me engano, foi o Kutaragi que apresentou o PlayStation 3 pra galera lá na E3, eu acho. Agora o PlayStation. Cara, esse console foi realmente o melhor da época, sem dúvidas. Apesar de nunca ter visto um CD original. Ah, e a gente esqueceu também, cara, de falar desse negócio de CD original, cara. Porque geralmente o CD original do PlayStation 1 era o fundo preto, né, cara? É, tinha isso, era tipo assim, quando um jogo era muito foda, né, o cara disse, né, esse eu vou comprar original. É, eu acho que o único jogo original que eu vi do PlayStation 1 foi um Final Fantasy VII, que tava na mão do senhor Pinóquio, né, cara? Se era original ou não, né, vai saber. Surgiu também os CDs graváveis do fundo preto, né? E fudeu, foi tudo, né, cara? Pois é, e a confiabilidade do cara. Mas os jogos desenvolvidos pra eles eram muito bons. Os gráficos para aquela época eram praticamente perfeitos. E ele diz que, cara, quem nunca se cagou jogando Resident Evil 3? É aquele negócio da barreira de conhecimento do cara, né? Como aquilo dele era o auge da tecnologia, mano. Não tinha como o cara não ficar fascinado. Eu particularmente joguei muito, mas joguei muito mesmo foi o Final Fantasy 8, quando cheguei no terceiro CD sem usar nenhuma revista. Olha aí, cara. Sabe que Final Fantasy Fantasy VIII, cara, pra mim ainda é um jogo que pessoalmente eu peguei pra rejogar a versão em português. Acho que eu tô perto de finalizar o primeiro CD, porque na época que eu joguei, mano, eu joguei muito, mas a partir do terceiro CD, eu acho, eu me... como é que me desvinculei do jogo, porque eu fiquei jogando só aquele jogo de cartinha. O card? Não, aquele jogo de cartas que tem dentro do Final Fantasy VIII. Ah, o jogo de cartas, cara, eu lembro. Pois é, e sem exagero, acho que a última vez que eu joguei Final Fantasy VIII, eu me concentrei tanto naquele jogozinho de carta e tal, que me esqueci de finalizar o jogo, se eu não me engano. E não é que certo dia um primo meu veio na minha casa enquanto eu tava na escola e desgravou meu save. Puta que pariu. Ele disse aqui que chegou a chorar, cara. Eu estaria, né? O cara do terceiro CD do Final Fantasy VIII. E ele deve ter chorado porque o cara desgravou o Final Fantasy VIII pra gravar o Mortal Kombat. Puta que pariu. Eu não sei, dependendo da minha idade, provavelmente eu também teria ficado com o olho cheio d'água, cara. Isso é foda demais, né? É o trabalho de uma vida, mano. Pois é, né, cara? Aí o duro é que eu não podia fazer nada. Eu não podia bater nele. Quando eu cheguei em casa da escola, eu fui jogar ele já tinha ido embora. Eu só descobri que tinha sido esse meu primo quando eu liguei o videogame e fui dar loading, ó. Não tinha save nenhum, meu irmão, mas nessa hora o cara dá uma gelada, viu? O cara é foda, né, cara? O cara vai abrir aquela telinha e puta que pariu, mano, cadê, mano? Aí ele disse aqui que perguntou pra mãe dele, aí, não, mas teu primo veio aqui. É. Outra coisa também que ri demais do cast foi o cachorro e a mijada. Comentado, né, cara, esse daí. É, pois é, mas inclusive aquele cachorrinho, muita gente comentou que ele era mais engraçado antes mesmo de saber a história dele, né? O pessoal já tava rindo só de olhar pra ele, né? Agora eu queria só colocar a minha opinião sobre o cast. Se o pessoal ouvinte percebeu, o cast estava cheio, repleto de informações das quais jamais aqui em letras garrafais, tínhamos saber ou procurar. E o pessoal da Zila foi lá e procurou essa informação e estudou tudo para trazer essas informações pra gente de forma divertida para a gente escutar. Olha aí, cara. É o reconhecimento, cara. Né? Depois de 50 e cacetado... A galera pensava que a gente tava só de putaria, né? É, meu, o pessoal pensava que a gente ia fazer igual com uma concorrência, né? Que véspera de carnaval, farrascorra tudo nas coxas, né? Tal time, mas não é bem assim não, né? Todos os casts no passado tinha muita gente reclamando da demora de sair e tal. E esse cast saiu na data certa, com tanta coisa boa, eu não vi ninguém elogiar nos comentários. Olha aí, é um colega de profissão de vocês que tá criticando vocês, hein? Comentem mais. Parabéns aí pra todos vocês do Asila, Joel, Neto, Teulos, que realmente esse cast ficou muito bom, saiu no prazo certinho. Um abraço a todos e até a próxima. Olha aí, cara, o e-mail deles, né? E mais uma vez a gente não atrasa porque a gente quer. Verdade. José Paulo Soares de Azevedo Neto, caralho, cara, o nome do cara, 21 anos, Valador. Não, mas tem a legenda. Ah, tem aqui. Esse Valladolid, será que é isso? Valladolid? Por aí. Não sei, né, cara? Espanha, olha aí, cara, Espanha. Mais um cara internacional, né? Estudante de engenharia informática, olha aí. Olá, Zilados, sou um ouvinte que não veio diretamente do Easy, mas sim do Byte, que eu gosto, olha aí, cara. E ele recomendou um vídeo do Easy que citou vocês como podcast. Olha aí, cara. A rede se formando aí, né, cara? É, mas tudo termina no Azila Cast. Ouvi o primeiro e me lembrei de como era a minha época de locadora. Depois o colégio, depois Pokémon, até que acabei me asilando e já ouvi quase todos. Não obstante, este é o meu primeiro e-mail, depois de tanta insistência do Neto. A insistência tá valendo a pena, né, cara? Pois é, não esqueça, envie e-mails, mande comentários e compre pelo link da Saraiva. A gente podia botar isso aí como sendo os três mandamentos, né? É verdade, né? Tem que indicar para amigos também. Esse indicar é para 5 amigos, né? A gente vai bolar, né? Os 10 mandamentos Azila Castianos, né, cara? Exatamente. Gostaria de dizer que o trabalho de vocês está cada vez melhor e vocês são o meu divertimento entre faculdade, academia e viagens. Olha aí, cara. Tu viu que o cara é quase um Bruce Wayne, né? O estilo de vida aí do cara. Pois é, né, cara? Tem uma história com PlayStations. Eu tinha um Super Nintendo enquanto os meus amigos amigos já tinham PlayStation 1, inclusive o 2. Aí isso aí era uma época foda, né, cara? Aí esse bicho aí foi meu contemporâneo videogameístico, né? Enquanto todo mundo já tinha um PlayStation 1, o cara tava no Super Nintendo, né, cara? Aí o cara comprava o Play 1, aí saía o Play 2. É porque o cara, ele entende de economia, né? Ele sempre comprava na baixa e vendia na alta. É verdade. Certo dia, jogando futebolzinho, racha na vossa linguagem, olha aí, cara. O cara tá todo por dentro, né, cara? É, meu cara é descolado. Chega um pirraia, olha aí, muito alvoroçado, dizendo pra gente: ei, ei, pedi pra minha mãe de aniversário, Natal, já não me lembro... E ganhei um PlayStation 1. Aí o cara pensou: vixe, agora eu só tenho um Super Nintendo. Só eu tenho, mano. Me empresta lá uns jogos teus. Dirigindo-se a um grande amigo meu chamado Bruno. No mínimo, o cara deveria ter ficado com o pé atrás. Mas porra, o bicho não era de CD, mano. É verdade. Nisso ele disse que tinha vindo com dois controles e uma arma. Uma arma? Caraca, que isso? É porque dependendo de onde o cara compre, né, mano? Vai saber, né, mano? Pô, achei estranho porque nunca tinha visto... Nunca tinha visto arma no PlayStation. Mesmo assim, interrompemos a pelada para buscar uns CDs na casa desse amigo. E qual não foi a nossa surpresa ao chegar lá, abrir a tampinha do CD e encontrar um encaixe de cartucho, mano. Puta que pariu, isso aí é... Voltamos a fechar a tampa, estava escrito PlayStation. E aí ele enviou a imagem, né, cara, pra gente do PlayStation do cara. Tu é doido, mano, teve muito camelô que fudeu com a vida dos caras, viu, mano, nessa porra de PlayStation. É verdade. Foi a graça da tarde, o menino chorando de raiva. E reclamando, ainda bem que não foi comigo, cara. Depois desse episódio, dei muito mais valor ao meu Super Nintendo da época, que foi doado junto com Bota Verda, cara, doado, cara. Outra aí, né, que doou o videogame. Pô, não é, mas ninguém me doou um Super Nintendo, mano. O cara doou junto com Donkey Kong 2, Mortal Kombat, o Mario All Stars, aquele que vinha o Mario World junto. Aí você passa. Top Gear, cara, olha aí, bicho. Puta que pariu. E outros clássicos pra minha sobrinha, quando finalmente ganhei meu PlayStation 1. Olha aí, cara. Hoje tem um Wii e um PSP, emulando Super Nintendo e PlayStation 1. Olha aí, cara. O cara continuou com a Nintendo, né? Aquela velha frase, né, cara? O bom filho a casa torna, né? O cara tá com o PSP, mas continua jogando Super Nintendo, né? Um abraço e continue com um bom trabalho. Ele diz: originalmente sou de Pernambuco e a voz do Mané é igual a do Mussão. É, a gente vai deixar aí alguns vídeos do Mussão, né, cara, no YouTube. O Mussão é foda, cara. Inclusive, um convidado ilustre pra esse programa seria o Mussão. É, a gente vai atrás do contato dele, né, cara? É um dos caras do Hall do Asilo, né? Mussão e Silvio Luiz. Silvio Luiz. Se algum de vocês dois, Mussão ou Silvio Luiz, chegar a ouvir o programa e quiser entrar em contato, estamos aí. Ah, é verdade, cara. Se você conhece ou tem algum parente próximo que conhece o Silvio Luiz ou o Mussão, envia um e-mail pra gente, né, cara? Ah, vai que o sobrinho deles, né, tá ouvindo aí. Tá... É, pois é. Além de vagabundo, mentiroso, né, mano? Coisa pior que isso. O que eu achava mais massa, velho, é isso aí, velho. Porque é uma putaria grande demais, velho. Desde que eu conheço o Manel, véio, esse bicho, ele trabalha que só uma porra. Os pais dele sempre putaram ele pra trabalhar. Aí a galera vivia dizendo que esse bicho era um vagabundo. E é, mano. É porque, mano, o Telos, como ele começou a trabalhar muito cedo, mano, ele desenvolveu um esquema de vagabundagem absurdamente cedo, mano, também. É verdade, né? O cara desenvolveu a filosofia precariamente, né? Tu é doido, mano. É, mano. Por isso que esse bicho é o senhor de chegar tarde nos locais, mano. Eu sempre falei e tal, sempre trabalhei e tal. Os meninos aqui, mano, eu tenho dois sobrinhos, são dois vagabundos, mano. Um animal. Ei, 15 anos, nunca botou uma prega num sabão, mano. Eu nos meus 14 já tava vendendo poupa ganha já e tal. Poupa ganha, vixe, mano. Era o papa tudo, mas isso é a verdade. Aí o cara vem, o cara me vem dizer que aí na época da Lan House, só porque eu passava o dia trabalhando e jogando Tibia, a negada dizia que eu não tava já trabalhando. Olha, porra. É uma vagabundagem. Esse aí era um estilo de vagabundagem, velho. Ah, mas eu tava trabalhando, olha, chibata. Esse era pra estar tá atendendo os clientes, velho, né? Pra tá estar trabalhando. Eu tava trabalhando e jogando um CSzinho uma vez ou outra. Na hora que eu sei que às vezes eu estava por lá e na hora que o cliente perguntava qual é o computador que tá livre, aí o Theo errava um tiro ali no CS e dizia: rapaz, porra, bem alto. Eu já presenciei isso aí. Isso aí é que eu acho parra impressionante, mano. Como é que tu vai atender os clientes e jogar o Counter-Strike ao mesmo tempo, mano? Ninjeza, né, Théo? Teve uma época que eu tava jogando Tibia, mano. Aí Tibia é um jogo muito foda, velho. Aí na época, macho, o cara não conseguia evoluir, ainda conseguia, ainda ficava perdendo os itens, mano. Caralho. Por causa que eu ia evoluir em algum canto, aí eu ficava treinando lá, batendo no monstrozinho e tal. Aí chegava o clientezão do mal, das trevas, aí: eu quero o computador. Aí eu: vai, leva pra casa, desgraça. É muito bom. Aí eu ia aqui, aí eu tinha que atender, né? Eu levantava, via lá. Não, pior, é que eu dizia: não, pode acessar esse aí. Aí a pessoa ia. Quando passava, não passava nem 5 minutos, macho, a criatura eu já pensava, né? Não, macho, esse cara aí vai chegar e não vai pedir nada. Eu vou poder ficar jogando aqui. Aí o desgraçado, mano, passava nem 5 minutos, macho. Ei, vem aqui. Aí eu: aí eu: tô indo, né? Aí eu chego lá e: ah, isso é uma besteira. Aí eu: ah, é isso mesmo, é. Eu voltava, quando eu voltava o boneco lá estirado no chão. Aí eu: puta que pariu, meu irmão. Vagabundo, vagabundo, vagabundo, vagabundo. Não, mas eu acho que o Manel sempre foi um cara meio vagabundo, mano, porque uma das maiores características do vagabundo é a preguiça, né? Preguiça nem existe no meu vocabulário, mano. Tá doido, é, né? O teu nome, né? Codinome. Pois é, toda sexta-feira na empresa, mano, tem reunião. Ah, o Manel já sabe disso, mano. Quando eu chego na sexta-feira na casa dele, o bicho tá dormindo ainda, mano. Olha aí. Isso aí foi só um mero detalhe, porque o celular não tocou, mano. Olha aí. Por que é toda sexta-feira, velho, que acontece isso? Que mentira, mano. Vai te lascar, mano. Ei, mas agora um tempozão que era de vagabundagem máxima, mano. Era esse tempo aí da Lan House do Manel, mano. Porque era assim, mano. Eu chegava primeiro lá na Lan House do Manel e ficava em frente, né? Lá no portão. Aí chegava o mestre. Depois chegava o Neto, véio, e ficava os três ali na vagabundagem suprema, os caras ali sem nada mesmo pra fazer, véio. Mas não, eu chegava primeiro porque esse bicho aí quer abrir a loja, né? Pois é. O cara só ficava jogando água fora mesmo. Isso aí era um tempo bom demais, véio. O cara não tinha preocupação, né? O cara abria a torneira só pra ver a água escoando, né? É, mano. Mancha, teve uma época que eu não tinha nem mais vida, não, mancha. Era do trabalho pro. O Tibia. Pra cama e da cama pro trabalho, trabalho pra cama, cama trabalho, não tinha direito de sair com as cocotas, não tinha trabalho, nada. Velho. O trabalho ali da Lan House, mano. A Lan House locadora, mancha. Que a gente teve agora por último, ano retrasado. Lan House locadora que tu só jogava Tibia o dia todinho, né? Não, nessa época aí era o WoW. conta aquela história de vagabundagem que o André reprovou o ano e saiu pedindo high five lá na tua casa. aí outra vagabundagem muito escrota, macho. O cara gasta 1.000 pontos de celular e ganha um celular no, na outra semana. Que cara de puta é essa, macho? Você não, ganhar mas, um chip e assim, um celular. Esse não é vagabundagem, não. É. Não, aí o outro. Não, aí o outro aqui. Esse aí foi falta de vergonha. Aí o outro. A criatura passa um dia frescando. Eu lhe garanto como ele não pega no livro. Uma vez por dia, uma vez. Por dia. Aí quando é nas horas das provas. Não, pior. Paga-se reforço pra essa criatura. Aí ele vai pro diabo do reforço. E ainda vai quase nos empurrão, né? É, reforço, pra quem não sabe, é uma aula com tutor particular, né? É, pois é, uma aula pra reforçar aquela aula do colégio. O cara não tá conseguindo acompanhar direito, né? O cara tem um bloqueio psicológico, né, e tal. E o pior de tudo, mano, o cara fazer aula de reforço, mano, é o selo da vagabundagem. É pra mostrar que o cara tá na vagabundagem suprema. Uma quadrilha, mano. Zona foto. Tu sabe que eu conheci o Franco numa aula de reforço, né? O cara vê o naipe dos elementos. Eu também já fiz aula de reforço. O Isaías, mano, era outro vagabundozão, mas esse bicho não fazia nem aula de reforço porque ele já tava perdido mesmo, né, velho? O Isaías chega aqui dizendo que. Ele não, estudava mas, química na UFC. Mas massa é que ele passou em química na UFC, ó. É, meu, mas continue a história do teu sobrinho. Aí o elemento não pega no livro nem pagando, né? Ei, mano, deu 10 pontos pra tu pra estudar aí, ele não vai. Aí o elemento foi, ficou de recuperação, ó. Normal, né? Até aí. Não, não, recuperação é normal, porque eu fiquei também, né? Olha aí outro vagabundo aí, ó. Vagabundo. Não, mas é, mano, mas ó, recuperação é uma coisa. Mas ré outra, cara. Puta que bosta. Não, mas ré, mano. Não, e mesmo assim, ó, mesmo assim, depois da ré, que é a recuperação da recuperação, ainda tem o conselho de classe, mano, que é pra fazer de tudo pro cara ficar no colégio. O mestre aí já foi muito pro conselho de classe. Esse bicho era quase acionista, né, do colégio. Ele chegava, galera, opa, tudo bem? Né, ele é que organizava as reuniões. Ainda bem que eu era gente boa e eu sempre passei no conselho de classe. Esse bicho era quase membro honorário, né? Se empatasse, o voto de Minerva era dele, né? Mas o elemento também foi pro conselho de classe. Ixi, Maria. Acho, eu digo outra. O conselho é o fim da picada. Não, mas eu digo pra ele, eu disse, rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa. Recuperação, eu fiquei quase o meu ano letivo todinho. Mas... Pô, sim, viu, mas eu exemplo, eita. Não, eu falo na sinceridade, que o jogo é lindo. Mas isso que aconteceu na minha vida. E com você, pior ainda, eu não sei nem o que é isso. Macho, se ele de classe, mano, eu lhe digo, o cara não passar, mas o cara tem que ser odiado, mano, pelos professores. O cara tem que estar com a mensalidade atrasada, né? A verdade é essa. O ano todo, mano. Os ouvintes de fora terem uma noção, mano, o cara tá no conselho de classe, mano. É um passo pra Febem, né? Meio passo pra Febem, pois é. Isso aí é o nível 20 da vagabundagem, mano. Isso aí é a vagabundagem 20. Mestra, mano. 21 mesmo. Tinha mais. Mas e aí, mano? O que foi que aconteceu com o menino, mano? Ei, mano, teu irmão não disse nada, não? Ah, mas aqui em casa ele é um exemplo de vida, cara. Ninguém fala nada, não. Esse bicho bateu o recorde, né? Os caras saem, valeu, mano, conselho de classe. É, esses bichos aí, mano, o menino passou, mas só massa, mano, todo mundo fez festa. Que diabo, putaria é essa, mano? No mínimo, macho, era pra ele estar dentro do quarto trancado, macho. Vagabundo, vagabundo, vagabundo, vagabundo. Não, é outros tempos, mas hoje em dia você ter o ensino médio não vale nada, não, mano. O bicho pega agora é no ensino superior, mano. É verdade, mano. Hoje em dia qualquer vagabundo termina a faculdade, mano. Agora, na época de estudante, como o Telos falou aí, eu acho que o cara em ser estudante em si, ele já tem alguns níveis de vagabundagem, né, embutido aí. Não, nem me fale. O cara já é um vagabundo, né, você nem ter feito nada, né. Agora, eu não sei se vocês enxergam assim, mas pra mim, vamos dizer, conforme o grau vai aumentando, o nível também aumenta, porque no ensino médio é uma vagabundagem mais light, né, e tal. Pois é. É, o cara fica agora, zoando na sala. Agora, faculdade, meu irmão, na faculdade... Vagabundagem no, na faculdade, o senhor é o garotão aí, ó. O mestre aí é o senhor. Senhor, o sobrenome dele é vagabundagem. É, porque faculdade, mas realmente é aquele negócio, né? Cada um por si. Os professores tudo com medo que o cara tome o lugar dele futuramente, né? E tudo. É, tu vê aí que a primeira frase filosófica do cara que é vagabundo é essa, né, mano? Ah, desculpa, né? Pois é. Mas eu sei que na faculdade onde eu estudo, você... Eu pelo menos, eu quando tô de saco cheio da aula... Eu sempre, macho, é que você pode dormir na sala de aula que ninguém vai reclamar. Você pode sair da sala de aula a hora que quiser que ninguém vai reclamar. Você macho, pode assistir tem... aula drogado, né? Pode, cheirado e tudo, essas coisas. Você pode levar lanche pra sala de aula. Eu lembro de um professor, mano, na faculdade quando eu entrei. Esse bicho parece que não tinha pago um salário dele, alguma coisa assim. Esse bicho ficou tão puto, velho, que esse bicho disse que ia dar aula era só de cueca, mano. Tu é doido. Bicho, aí o Manel começou a gritar, velho. É, o cara disse, mano, vou dar aula só de cueca, mano. Tu é doido, né? Não tem recurso nenhum aqui nessa porra. Nossa, essa aula eu faltei. No meio da aula, o cara, a negada começa a ver, vamos beber. Essa aula tá morta. É, velho. Aí, mano. A gente inventava uma desculpa de tipo, não, eu tô com dor de barriga. Eu falava assim, professor, mano, dor de barriga. Eu tô com febre, tô morrendo e tudo. Eu vou pra casa, eu tenho que fazer alguma coisa. Todo tipo de desculpa rolava. Aí, mano, o professor passava do lado do bar que o cara tava. Era lá tomando duas, né? É, meu cara lá tomando uma. E eu tinha professor que nem esquentava, não. Ainda sentava junto pra beber também. Aí, Dada, agora em faculdade, nível de vagabundagem é absurdo demais, né? Eu fico impressionado como é que os caras conseguem se formar e ser profissionais, mano. É, ainda bem que eu não consegui a área que eu tô me formando, né, mano? Tudo bem. Tu vê que os grandes empresários, mano, do mundo moderno, esses bichos nunca terminaram a faculdade, mano. Esses bichos se entregaram ao álcool, mano. A faculdade, bicho, pra quem bebe é... Tu é doido, mano. Seguramente, mano, tem cara que vai pra faculdade amanhã só pra tomar uma, mano. Eu aposto, mas isso aí... Já que é mesmo, meu doido. Até é, mesmo porque, mano, lá que se conta, né, os outros pilantrosos, né, mano? Pois é. É, tem que se reunir. Aí não vai dizer, ei, mano, vamos pro bar aqui perto. Não, aí se tudo vai pra lá e de lá vai pra algum canto. Tá doido, mano. Eu já fiz o meu curso pela manhã, mano. Era direto, né? Tô bebendo pela manhã. Tô doido, mano. Mas agora trabalho que eu já apresentei, mas com o nego da turma bebo, mano. E o cara tendo que acordar a gente dormindo nos bancos, mano, pra apresentar o trabalho, era direto ali, mano. Nunca apresentou, não, tu, Felipe? Um trabalho lá com um colega teu muito louco lá, rindo sozinho lá na frente. Macho, eu já apresentei trabalho, foi assim, macho. Eu simplesmente cheguei no dia e não sabia que tinha apresentação de trabalho. E era o último dia de apresentação. Aí simplesmente porque eu disse: eita! Um vagabundo também. É, justamente. Aí eu cheguei assim, aí pro um dos grupos se apresentar: ei, macho, me dá qualquer coisa pra falar aí, macho, que eu leio 15 minutos e apresento. O cara te deu o hino do Corinthians. Ele deu umas 5 linhas, mano, de frase, de uma parada lá e tudo, era do Aristóteles. Aí eu falei lá, o professor gostou, ainda me deu 9, mano. Ixi, Mari. Aí, massa, massa. O professorzão tava calibrado também, viu? É aquela história, mano. O professor quer que você se foda, mano. Vagabundo! Vagabundo! Vagabundo! vagabundo, vagabundo. Ah, mas agora uma coisa é verdade, mano. Não é nem que a faculdade, mano, não queira que o cara se forme, o cara estude direito. Claro que ela não quer, mano. Quanto mais tempo o aluno ficar ali dentro, mano, mais ela tá ganhando, mano, com isso. É, também. A pública, não. Não é nem por causa disso, velho. Porque o ambiente que o cara tá inserido, mano, é um ambiente de vagabundagem suprema demais, mano. Tu é doido, mano. Mas tu, não, tu vê, tu passa por uma faculdade, mano. Não tem uma faculdade, mano, que não tenha uns caras passando pelo corredor no meio da aula, velho. Sabe que hoje em dia o maior empreendimento aqui em Fortaleza é o cara abrir uma barraca de churrasco aqui na esquina de uma faculdade, né? É, macho, eu vivo tentando abrir, mano, uma, nem que seja uma bodega, macho, perto de um churrasco, macho, ou de um churrasco, aparece na faculdade, macho, mas não dá, macho, porque já tá empestado, macho, quando o caba chega perto, macho, agora tem um cara ali tocando terror, macho, macho, o cara, tu sabe o que, que o cara tem? O cara tem apenas... Aqueles carrinhos, velho, de churrasco. Aqueles carrinhos, velho, de churrasqueira. Sim, é um espetinho. Pronto, espetinho. O fio é miau. Bota a bosta lá no do espetinho lá, na calçada mesmo, no meio do nada. Filé. Tem que ser assim, escroto. Filé miau, velho. Bota aí, bota a mesinha dele lá, vem com a baciazinha dele debaixo do braço. É cheio de churrasquinho. Debaixo do braço, mano? É, mano, cheio de churrasco. A bacia, mano. Debaixo do braço é foda, mano. Debaixo do sovaco é foda, mano, a carne. Aí lá vem ele, chega ali, bota ali perto da FIC, que tem ali perto do... da, ali pra rumo da aldeota. Sim. Meu amigo, se eu te disser que para, empesta a rua, para tudo, esse é brincadeira. Mesmo, mano. Ele para tudo, ele para tudo, né? A rua fica impossibilitada de passar. Mas isso aí é um rendimento absurdo, mas esse cara mesmo, vamos dizer, eu estudava ali na... Quando esse bicho começou, mano, com uma semana, o bicho já era monopolizava a grana dos universitários ali, mano. Que esse bicho vendia de churrasquinho e latinha de cerveja, mano. É putaria, né, mano? O cara tá aqui aí de frente pra faculdade, tem um barzão, mano. Acho, ó, ali na faculdade que eu fiz, mano, de frente tem dois bar, em todas as quatro esquinas tem um churrasco, alguma modalidade de lanchonete. E em todas, mano, é sempre lotado, tem sempre movimento, mano. É, no isso meio da aula, quê, isso aí, né? Pois é, no meio da aula, claro, porque depois a negada quer ir pra casa e antes ninguém quer chegar cedo, né? Cara, não, eu vou chegar em casa forrado, né? Do trabalho. Não, não, o cara chegar em casa com fome, né? É, fica aí a dica, se tem uma faculdade perto da sua casa que ainda não tem, mano, pode pedir as contas do emprego amanhã. Comprar um churrasco, né? Não precisa nem ser bom, mano, o churrasco, mano. O cara vendendo cachaça, mano. O cara bota um daqueles coração de frango, né? Uma coração de frango é mais caro. Coração de frango. Mas qualquer coisa, mano, aqui, até pipoca, churros, mas vende, mano, essas porra, mano. Churros é foda, hein? Não, mas churros é clássico. Mas é foda. O cara passar numa faculdade vendendo churros, o cara vende tudo na hora. Aí, vamos dizer, o cara durante a vida dele é acadêmica, né, e tal, enquanto ele tá estudando, o cara se diz um vagabundo, né? Não tem como o cara negar. Agora, outro período também importante, mano, do ciclo de vagabundagem do cara, é aquele período quando o cara se forma e ainda não tá empregado, né? Aí é verdade. E aí o cara vira um vagabundozão com diploma. Pois é. E é realmente é o pegar pesado, porque o cara não tem mais nem a faculdade, mas pro cara dar o queixo de tá estudando. Pois é. O pai do cara já começa a olhar esse bicho meio assim, né? Porque o cara já tá meio grande, né? Barbado assim no sofá. O cara, vixe, mano. Ah, careca às vezes, né? Pois é, o cara, mas tu não ia pra aula não, não, mas já terminei. Aí só aquele memezinho da cara assustada, né, do pai dele, eita, essa porra agora ficou séria. Não, mas o Manel aí foi foda porque esse bicho não conseguiu nem terminar a faculdade, mano. A vagabundagem foi infinita, velho. Vagabundo! Vagabundo! Vagabundo! Vagabundo! É, eu já contei a história do calote que o Manel deu na faculdade, mano. É doido, mas essa história é muito massa. A mulher chegou lá na faculdade, né? Porque não sei porquê, a faculdade que a gente fazia, a mulher da tesouraria entregar a fatura na sala, né? Ou era o boleto, sei lá. É verdade. A Manel, mano, achando um alunozão vagabundo que faltava que só, né? A mulher passou lá na sala e tal, aí entregou os boletos, beleza. Aí dois dias depois passou de novo, aí né, todo mundo recebeu e tal, o Manel tinha faltado de novo, sei lá o que foi. Aí na sexta-feira de novo, ela avisou, ó, quem não pegou os boletos é só ir lá na tesouraria, não sei o que, tá os boletos lá, beleza. Aí passou uma semana, passou outra, né, o Manel nem aí. Aí na terceira semana, o Manel, ei, mano, ligou um advogado lá pra casa. Cara, foi, mano. Esse bicho dizendo que meu nome vai pro SPC aí, não sei o que. Uma dívida zona milionária aí, correndo juros, não sei o que. Aí vi, mano, como é, mano, tenta negociar. Aí a mensalidade da faculdade, mano, era tipo, sei lá, uns 200, 300 reais na época. Aí esse bicho atrasou duas semanas, mano, já estavam cobrando 2 mil reais, mano. Aí é o cúmulo da liseira, né, mano? Cara, não tem 200 conto pra pagar uma porra da faculdade, mano. Mas isso vai mudar. Vai mudar quando, mano? Tu já tá dizendo isso há 5 anos já, mano. Tu sabe que também outra parada dessas ruins, mano, de quando o cara é vagabundo é influência, né? Porque eu me lembro, mano, no tempo que eu era estudante, eu já tinha alguns amigos que estavam nesse nível de vagabundagem, né? Tinha o Manel, tinha o Isaías, o senhor Pinocchio e tal. Aí era osso, mano, que o cara queria estudar, queria fazer alguma coisa da vida dele, né? Aí chegava esses bichos aí, ei, mano, vou lá no Manel, mano, jogar um RPGzinho e tal, não sei o quê. Aí o cara, bicho, mas tem que estudar aqui e tal, algum concurso, alguma parada dessa aí. Não, mano, vamos lá na Dominária jogar Magic, mano, é mais massa, não sei o quê. Aí o cara fica tentado, né, mano? Porque esses vagabundos, né, tipo areia movediça, né? Esses bichos já tão fodidos, aí vai puxando o cara, né? O cara vai ficando seduzido. É tipo o Anel do Senhor dos Anéis, né, mano? O cara fica, ah, meu Deus. O cara sentado aqui pra jogar, e chegava o Isaías, ei, mano, Marquinhos ali comprou um jogo novo, mano, bota uma sacada lá e tal. O mais massa era esse daí, né, mano? Porque o Isaías, mano, esse bicho saía de casa, acho que de manhã, né, cedinho. Aí ele passava na casa de um, aí arrastava o cara, né? Aí, ei, mano, vamos lá na casa do fulano. Aí ia lá, né, no cara. Aí o cara dormindo. Aí, ei, mano, vamos lá na casa do Manel, mano. Aí o cara acordava assim, porra, mano. Já bem isso, mano. Aí o cara assim, né, mano, vamos lá. Aí ia pegando assim aí os 30 caras, né? Pra casa do Manel ali só pra vagabundar, mano. É isso, mano. Agora sabe outra coisa que eu me lembrei foda, mano? De o cara ter muito amigo vagabundo, mano. Eu me lembro, mano, que toda a vida, na época do colégio e tal, mano, eu costumava me acordar cedo, mano, e tal, 8 horas da manhã, alguma coisa assim, mano. Sim. E todo mundo que eu conhecia, mano, esses animais só acordavam depois de 2 horas da tarde, mano. É, mas falar em vagabundagem de dias de sono aí, meu amigo, não tem quem bata o joelho aí não, viu, meu? Ah, o doido, mano. Acho esse animal, mano, tá ele maluco. Dorme 12 horas, mano, que diabo é isso, mano, isso é um doente, mano. Hoje em dia, caralho, o cara tem um... Acho ele foi dormir 10 da noite, acordou 4 da tarde, mano. É, mas se fosse algum parente meu, eu desconfiava que o cara tinha entrado em coma, viu, mano? É, mas é doente isso, mano. É doença, mano. Bora, mano, morreu, macho, o cara, mano. O cara passa a semana todinha se dedicando ao site, mano. Dormir 4 horas, 5 da manhã. Aí tu quer que no sábado o cara não tenha esse gostinho, mano? Aí dentro, mano. Não tem desculpa não, que ele o queixo dele é que dorme 3:30, 4 horas da manhã, por causa da dedicação dele aí. Aí acorda 8 horas, aí fica caindo o cambalhão de sono o dia todinho, aí quando é no final da semana o sono tá acumulado e ele só falta morrer, hibernar. Ei, mas se eu te disser que a minha vida inteira foi desse jeito, a minha vida inteira, desde pivete, eu jogo computador, jogo videogame, jogo caramba de asa, aí dormia 3 horas da manhã, 3 e meia, 4 horas, acordava 6 horas da manhã. Mentira. Eu acabei de dizer, eu não tinha nenhum amigo que eu saísse, fosse na casa do cara antes de 2 horas da tarde, do cara tá acordado. O Felipe aí tá de prova. O Felipe passou com a vida estudando comigo, foi 3, Felipe. 3 anos. Mas não, mas isso a minha vida inteira eu estudei de manhã, inteira. Mas isso pode só vim estudar hoje na faculdade. Ei, pronto. Mestre, mas eu sou supletivo. Peraí. Pode supletivo, vai te lascar. Isso aí tem um fundo de verdade e um fundo de mentira. Ixi, mentira, velho. Esse bicho só chegava na segunda aula, mano. Vagabundo. Porque, ó, tô dizendo o Thelma. Thelma, ele sabe. Ele não pode negar isso. Que ele era o aluno do colégio que morava mais perto do colégio. Era só era só atravessar a rua, andar uns 20 metros e chegar no colégio. E às vezes, mano, eu passava, mano, e o Theo tava dormindo. Olha aí, pra aula, eu falava, dona Norma, cadê o Theo aí? Ele tá dormindo. Eu tava dormindo porque eu tava doente, mano. No dia que eu faltava, pois é, minha mãe não deixava faltar aula porque eu tava dormindo, não. Mal do sono, mano. Tá doido, é, mano? Não, mas nem meu pai, mano. Meu pai também não aceitava, não. Acaba faltar aula porque tá dormindo, mas rapaz. O mesmo admitiu, mano, que uma vez faltou porque não acordou. Sim, mas aí foi por causa que ninguém acordou. Gaguejou. Foi, mano, porque não tinha mais ninguém, o despertador não tocou, aí minha mãe não acordou, nem meu pai, nem ninguém, aí pronto, aí ninguém me acordou, aí eu fiquei dormindo, mano, porra. Tem que acordar. Isso é natural, olha, mas rapaz. Esta aí é uma putaria, mano. O Manel quer comparar, mano, a época que o cara tava no colégio, mano, com a época que o cara tá trabalhando. Mancho, não tem nada a ver isso aí, não, Joel. Seguinte. Tem não. Pô, sabe por quê? Porque no colégio, o Joel disse que no colégio é moleza, o cara pode dormir moleza, e tal, mano. Ficar lá dormindo, olha. De um. Eu estudei em colégio que pudesse dormir, não, ó, mas então. Eu aí. Eu estudei no colégio grande e eu passava praticamente as aulas todas que não me interessavam dormindo e ninguém reclamava. Aí. Só então tu, o Felipe, o mestre e tu, porque eu nunca estudei em colégio assim, não. Tô doido, mano. Tu vivia dormindo, mano. Eu vivia pegando piaba, mano. Sabe qual é a diferença? Na aula, mano. Na aula é uma moleza grande demais, mano. Porque o cara tá numa vida boa, mano. O cara não tá fazendo nada na época do colégio. E no trabalho. No trabalho, até o colégio, mano, porque quando eu estudava eu já tava trabalhando, mano. Trabalho ali, o cara é obrigado, mano, ir pro trabalho, mano. Isso aí é que é o foda, mano. Eu também era obrigado a ir pro colégio, mano. Era, mas... Tu ia porque tu queria. Mas tu já tinha tua independência financeira. Porque o despertador não tocou, não era obrigado a ir. Pois é. É, mas essa coisa de botar a culpa aí no que os outros não acordavam, isso não existe, não. Mano. É, mas... Se botar a culpa aí porque o despertador não tocava, tua mãe e teu pai não te chamavam pra acordar, isso não existe, não. Bicho. Lógico que existe, macho. Mas se deixar, eu sou parecido meu sono, vagabundo. Pode a casa... A negada pode levar a casa e eu nem escuto, mano. Meu sono é altamente pesado. O cara pode jogar uma bomba do meu lado e eu tô lá, dormindo. Então, é pesado, se a pessoa não se mexer, meu amigo, se a pessoa não me mexer, eu tô lá, dormindo. Aí, por que foi que tu transferiu essa obrigação pro Joel, mano? Pro Joel, ó. Isso aí fica um enquete boa pros ouvintes dizerem. O cara que dorme, mano, todos os dias da semana e só consegue se acordar se alguém for lá empurrar o cara. Ele é um vagabundo ou não? Como é? Entendi não. Repete. Eu também não vou repetir, não. Tu ouve o cast e volta lá na hora. Eu vou morrer, você estudia. Eu acho que é. Eu concordo também. Na época do colégio é muita moleza. O cara não tá com preocupação nenhuma. Tu tira ali pelo Lulu, mano. O Lulu ali tem alguma preocupação, mano. Eu cheguei aí na casa do Manel, mano, pra imprimir não sei o quê. Eu acho que era um boleto, alguma coisa assim, sei lá. Aí o... quando eu cheguei, mano, o computador tava conectado, a impressora, né, tava conectada no computador do Lulu. Aí a gente entrou, mano, no quarto do Lulu pra imprimir. Aí isso devia ser umas 7 horas, 7:30, alguma coisa assim, da noite. Aí o Luluzão já dormindo, mano, de cueca já. Esse bicho lá, ele é bem isso, Lulu, mano. Aí, não, mano, o bicho já tá dormindo. E ele com o fone de ouvido do celular no ouvido. Aí o Manel assim, aí, mano, adivinha o que é que ele tá fazendo? Aí, ele é bem isso, velho. Bicho com fone do celular no ouvido. Ligando pro Disque Sexo. Aí ele, não, mano, ele tá conversando com a namorada dele, mano. Aí eu, não, mano, é bem isso, mano. Como é que esse bicho fala dormindo, mano? Bicho doido é pesado, viu, mano? Vocês deixaram o Lulu no meio da sala de cueca ligando pra namorada dele, mano. Não, mas é porque esse é animal, mano. Ele, ei, mas isso aí é considerado uma vagabundagem muito doida, mano. Mancha, esse bicho é tão escroto de um jeito, mano. Ele chega. Ixi, mano, ela foi peidar, ainda bem. Poxa, ó, ele chega do colégio. Depois de flatulência é contigo. Cara. Ele chega do colégio, doido, mano. Aí ele chega no colégio, ele liga pra namorada dele. Ou ela liga pra ele, sei lá como é. Só sei que o telefone já tá discando um pro outro. Aí ele atende, hello. Aí pronto, meu amigo dali. Até a hora do colégio do próximo dia já era. Meu amigo, esse homem caga falando com essa menina. É, toma banho falando com essa menina. É, come, eu já vi N vezes ele com o celular do lado, segurando o prato e mexendo com a colher na outra mão aqui, com o pescoço todo torto. Pescoço todo torto, parece que tá com um torcicolo, sei lá. É, já vi ele cagando lá, falando com a menina. Aí ele vai dormir, tá, mano. Sempre estaria, mano. Ele deita. Ei, ele, mano, deita lá na cama. Na porta do teu banheiro ainda não, mano. Ele deita, mano. Aí fica lá. Aí aí pronto. Aí de repente ele para de falar. Aí ele tá perto de mim, né? Aí a menina não desliga não, né? A menina desliga não. É, passa horas lá. Aí eu, ei, mas que diabo é isso? Deixou a menina falando sozinha, foi? Aí, não, mas ela tá aqui falando. Pronto. E ele dormindo lá. Não, tô dormindo não. Sendo que, macho, ele tá dormindo, entendeu? O cara escuta até ele roncar, mano. Aí ele vai, aí outro. Aí quando foi, teve um dia aqui, ó, foi putaria. Ele tava se arrumando. Aí ele, não, ele saiu, eu acho, saiu pra aqui pra perto. E aí o celular ficou aqui. Meu amigo, esta menina ligou sem putaria. Acho que foi umas 43 vezes. Sem putaria, seguida, macho. Ela ficou truando. E a menina é uma vagabunda também. Eu fui lá pra dentro e tal. Aí eu disse, mano, sei lá, Lulu tá truando lá dentro e o bicho tá lá. E ela, não, deve ser a meninazinha e tal. Aí eu, mancho, eu vou ver em que ligação tá. Aí quando eu chego, tava na 20 e pouco. Aí eu saí fora, né? Não, mas esse negócio aí não vai parar enquanto ele não chegar. Aí passava 5 minutinhos sem ligar e voltava. Aí voltava a ligar. Eu, macho, é impressionante. Aí chegou a 32. Aí eu, eita, mas não existe, macho. Aí você na expectativa, né? Não, aí eu fiquei, foi perto, olhando pro celular, macho. Eu fiquei, foi na expectativa. Aí, ah, não, vamos ver qual é que vai ser o recorde aí. É, macho, eu olhava pra rua e olhava pro celular, entendeu? Aí eu, aí quando, aí lá vem ele. Atitude, é uma atitude vagabundo, né? O cara parar o que tá fazendo pra ver essa parida. Aí lá vem ele. Puta merda. Aí eu, ei, macho, teu celular aí, eu acho que vai pegar fogo daqui a pouco, viu, mano? Vai explodir. Aí, ué, não é porque? Não é porque tem umas ligaçãozinhas aí, básicas. Pouquinho. Aí ele foi olhar lá, bicho, 40 e tantas. Aí ele não atendeu e nem retornou. Aí pronto. Aí eu sinto lá ligar não pra menina. Aí não, macho, eu vou sair agora, pode ligar, dá pra ligar não. Ah, o que diabo é isso, macho? Não vai nem dizer que vai sair não. Não, se eu ligar, ele não desliga mais, ó. Ela é difícil, ele diz desse jeito. Ela é difícil. Você não tem medo dessa menina aparecer grávida aí, né? Aí ia ser foda, viu? Puta merda. a utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia, não. E tracei a vida inteira planos tão incríveis, trama a luz do sol, apoiado em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol. Pacato cidadão, pacato da civilização. E aí o que, mano? Acabei minha história, mano. Tá, a história que tu tava contando. Tu pega o exemplo do Lulu, mano. Aí tu vem comparar o Lulu comigo, mano. É, isso aí é a comparação mesmo, mano. Eu tenho compromisso com os ouvintes. Eu nem lembro qual é a comparação mais. O negócio do colégio com trabalho é a mesma coisa. Não, macho, não, mas ó... É o que eu tô dizendo. A ênfase da situação... Quer bem dizer que a vida do Lulu não é moleza. A ênfase da situação é que... Tô falando do horário de dormir e o horário de acordar. É, eu não tô falando o que você está fazendo durante o dia. Eu não tô falando disso. É exatamente. Você podia até estar correndo, você podia estar nadando, você podia estar fazendo o que fosse. Eu estou falando só no horário de se deitar e no horário de levantar. Mas é, e no colégio chega até a ser mais cedo. Mas é exatamente isso aí, mano, que eu tô dizendo, mano. É o cansaço, velho. Tu é doido, né? Ah, macho, eu digo que é duas coisas. Primeiro, a idade, que tu já tá um idoso. É, isso aí é o cansaço, velho. É o sedentarismo, se chama a palavra. Tu não faz uma. Levanta um. A única coisa que esse homem levanta é. O exercício que ele faz é levantamento de coca. Coca-Cola de 2 litros, pronto. Por mais pesado que ele levanta, é a Coca-Cola de 2 litros. Aí não tem condições. Esse homem, todo dia, mas diz que não, eu vou dormir cedo, eu vou dormir logo. Aí ele vai dormir. Quer dizer, diz ele, né, que vai dormir, né? Agora não sei se vai dormir, né? Mas todo dia ele diz que vai dormir cedo. Aí continua pegando piaba lá no trabalho. Hoje mesmo ele quase tá com a cabeça na porta, na mesa lá. Que horas? Isso aí, umas 4 da tarde? De manhã, mas é de manhã é foda, porque de manhã é o timing da piaba, zona do mal. É, porque de manhã o cara tá mais lesado mesmo. O cara quando acorda, o cara demora umas 2 horas pra se recompor. Ei, mas teve dia lá na faculdade também, mas que eu sempre avaliar, sempre deixar as coisas pra última hora. Aí. Isso trabalhozão. Aí é porra de vagabundozão foda, viu? Isso aí. É. Aí o trabalhozão ali imenso, uma da faculdade. Aí eu fiz tudo numa noite. Aí pra isso eu fiquei de 2 da tarde até mais ou menos às 6 da manhã, acordado direto, fazendo essa porra desse trabalho. Aí eu lembro, né? Eita, a aula, mas é uma lapada só, de 8 da manhã às 12. E tem que assistir o trabalho do povo todinho pra ganhar presença. Aí, meu Deus do céu, como é que eu vou ficar acordado? Aí é piaba na certa aí. Durante a apresentação dos outros, a piaba rolando. Acha que era 15 minutos, mano. Tinha aí que sair da sala pra ver. E aí? O cara fica balançando. Mas é litros e litros de café e de água jogando água na cara, mas cada meia hora. Acha, era horrível, mano. Aí o professor, meu filho, você tá se sentindo bem? Aí o professor, eu tô meio baqueado, tô cansado, assim, tô meio doente, sabe? É, mas isso aí é cansaço, mano. Tá doido, né? Aí o professor, você tá com febre do tipo? Aí eu, professor, vamos dizer que eu não fiquei a noite toda acordada. Eu tenho uma teoria pra vagabundagem desse tipo aí, mano. E o que eu acho incrível, mano, não que seja o caso diretamente do mestre, mano. Mas tipo, mano, todo mundo, mano, alguma vez na vida já teve que virar uma noite pra fazer alguma coisa produtiva, né? Seja um trabalho, alguma coisa... Editar o cash, né? Editar o cash, alguma coisa pro próprio trabalho do cara e tal, beleza. Aí o cara no outro dia vai morto, né? Pro trabalho, porra, virar uma noite, não sei o quê, mano. É, vai puto, né? Acho, mas aquela... É. Já virou uma noite na farra zona doideira, mano. É. A virada do ano, Natal e tal, o cara vira a noite, a mó putaria, o cara vai sair com os amigos, bebê, chega muito louco em casa, o cara vira a noite, mano. No outro dia no trabalho, o cara bom e tal. É normal, né, e tal. Pois é, mano. Trabalho é passado com 2 meses de antecedência, mas o cara faz na noite anterior, uma véspera da entrega. Eu já vi uns níveis de vagabundozão doideira, mano, que esses bichos fazendo pós-graduação, mano. Aí na pós o cara já tem que começar a monografia antes, né? Uns 6 meses antes. Na pós já pega mais pesado. Aí na graduação o cara começa a monografia no meio do curso, mano, não? A minha no caso foi. O Joel ainda foi modesto, ela botou 6 meses antes. Começar, tipo, o curso é 4 anos, vai ter que começar no segundo já, mano. Não, mano, porque assim, meu, porque tu vai tendo conhecimento, mano, pra tua monografia, mano. Não vai fazer assim sem te saber o tema que tu vai fazer. É verdade. O cara deixa pra fazer a monografia, mano, uma semana antes, mano, de apresentar, mano. Tu sabe que um dos trabalhos mais rendáveis hoje em dia e pilantrosos é o cara criar a monografia para os outros, né? Por isso que está tanto dinheiro, porque... Não, e ainda tem uns pilantrasão, mano, que bota assim nas lan houses, digita a sua monografia por tanto. Aí o cara vai lá, o cara digitar... Isso aí garantiu muitos natais alteus, né? Já fez isso alguma vez, Manel? Não, monografia mesmo não, acho que não. É que tu já digitou. Trabalho já. Monografia tu não fez, até porque tu nunca fez uma, né, mano? Aí. Chamou de analfabeto. Chamou de poliglota. Mas se vocês souberem, mano, o que é fazer uma monografia no meu curso, mano, é uma lenda, mano. Tão cavalesca. Mas no mínimo, macho, 1 ano e meio, mano. Só pra aquilo ali. Todo mundo que eu conheci aí, não, macho, meu último semestre eu vou deixar só pra monografia, porque a parada é foda, não sei o quê. Aí esses vagabundos vão defender a monografia lá na frente, aí gaguejando. O professor pergunta uma coisa ali, vixe, mano, qual é a página e tal, o cara morrendo de merda pra porra, mano. Não, mas isso aí, esse negócio de trabalho na faculdade, trabalho no colégio, mano, isso aí é recorrente, mano. Porque assim, mano, o professor passa um trabalho, mano, com 2 semanas de antecedência, mano. Um trabalhozão, às vezes, de equipe de 3, 5 pessoas, mano. Aí sempre tem... Sempre tem 4 vagabundos, aí um cara que vai fazer o trabalho, mano, pra e galera. O otário, né, mano? É só um fazendo e os outros 4 tudo frescando, mano, ali. E o mais massa é na hora de apresentar o trabalho, né, mano? Porque fica os 4 lá, fica esses bichos lá tudo combinando. Ei, mas quem é que vai falar o quê? Quem é que vai falar o quê? Não sei o quê. E aí os caras vão fazer, vão apresentar o trabalho tudo gaguejando lá, não sei o quê. Deixa, macho. Não falar em vagabundagem, negócio de entrega de trabalho, é massa na época que o pai do Tarciano ia fazer os trabalhos junto com a gente, ó. Ei, Maria, mãe. Ei, Felipe, tu tava no grupo, tava, era ah, eu. Verdade. Era eu. Acho que é eu, tu, o Neto, eu tu, o Tarciano. E o Fernando. Mas, é engraçado, mas toda vez que eu chegava lá na casa do Tarciano pra fazer o trabalho e tal. Tem que fazer a voz do pai dele. Aí ele olhava assim pra mim aí, cadê o Fernando? Que não aparece nunca. Acho que ele é indignado com o Fernando, ó. O Fernando é ganhar que mais. Taria, mano, era engraçado demais, mano. Pior, mas que nessa hora, o cara, às vezes ali, o cara explicando, né, mas na maior boa vontade, mas o nego pensando em outra coisa, né, mano? Aí na hora que o pai ali do Tarciano fazia uma pergunta, aí todo mundo se entreolhava, ninguém sabia de porra nenhuma, mas ele, porra, meu irmão, vocês não estão prestando atenção. É, como é de mal, mas é muito hilário, ó. Essas horas aí. Puta que pariu. Comédia, mano. Aí a putaria que ele chegava aí, sou Paulo, é porque ele ainda ia tentar ajudar o Fernando, né? Eu não vi ele não, mas é porque ele deve estar aí com o pai dele, saiu aí com o pai dele e tal, né? Aí ele, é, mas eu tô fazendo aqui o trabalho dele. Quando for depois, por que que o pai dele também não faz? É, deixei, né? Não. Aí ele fez uma maquetezona doideira lá pra gente e tal. Pegou, o Tassiano ainda deu o trabalho de fazer os textos, ó, pra cada um falar. Aí ele deu, aí ele... Não, o Tassiano, o Fernando vai conseguir falar isso aí? Vivia pegando o pé do pobre Tassiano, ó, mano. Na mente do pai do Tassiano, o Fernando era tipo um criminosozão, era do grupo. É, mancha, vixi, maritão. Eita, mano, agora eu acabei de achar aqui, mano, uns videozão pesado, mano, no computador do Lulu, mano. E aí, macho? Não, macho, aí é brincadeira, mas só o nome da pasta, mas é evangélicas, mano. Vagabundo! Vagabundo! Vagabundo! Vagabundo! E é vagabundagem do trabalho. Eu? Eu? Esse bicho passa o dia na internet frescando, mano. Eu que sou um vagabundo, ó. E tu também passa o dia olhando putaria na internet, né, mano? Eu abro a internet só pra ouvir umas musiquinhas mesmo e pronto. E ver as paniquetes. Teve uma vez que eu quase abro o paparazzi ali pra ver a menina que saiu do Big Brother, mas eu não abri, não. Resistia, foi tu? Eu resisti porque a galera, os rumores que iam chegar no ouvido dos outros era que eu tava vendo mulher pelada no trabalho aí. Ou melhor, ia aparecer o rumor dizendo que alguém tava vendo mulher pelada no trabalho, né? Porque não dá pra saber exatamente quem é. Ou melhor, até dá, mas o cara não ia dizer que era eu, né? Mano, mas tu abrisse, né? Ia se foder do cara da TI, ele te encobre, né? Aí, eu deixei pra lá, eu deixei pra ver em casa mesmo. Tem uma parada, velho, que eu fico puto, velho. É no trabalho, no meu antigo trabalho, né? A galera perguntou o que é que eu fazia à noite. Aí eu, né, mano, que eu tava chegando cansado, aí. Como não, tua eu tô... mãe, né? Tu disse... O quê? Não, deixa pra lá. Aí o cara, não, mas porque eu tenho um site e tal, aí eu fico fazendo um conteúdo lá pro site. Aí toda noite o cara vai dormir tarde, aí fica cansado mesmo. Aí a galera fica. A galera, a primeira coisa que o pessoal perguntou é: isso aí dá dinheiro? Rapaz, a pergunta que não quer calar é isso aí. Pois é. Aí o rapaz. Tá vendo o carro estacionado lá fora, Isso aí é uma besteira, velho. Pra que que tu tá fazendo isso? Falando da Zila, né? Aí o cara já puto, né? Ai, pá, porra, velho. Aí, 5 minutos depois, mano, a galera tá numa discussão zona foda do Big Brother, velho. Que diabo é isso? Os caras vêm dizer que isso aí é vagabundagem, mano, o negócio do site. E o cara assistindo Big Brother, mano. É verdade, isso aí. Ah, mas porque tu sabe que teve uma evolução do conceito vagabundo, né? Meu tempo, mano, o cara que, vamos dizer, era vagabundo, ele dizia que tava estudando pra concurso, né? Pois é. É, cara, mas eu tô. Pois é, né? O cara pra dar uma maquiada, cara, não, mano, tô estudando pra concurso, tá? Não sou um vagabundo nem nada, não. Hoje em dia, mano, o cara pra disfarçar que é vagabundo, o cara diz que tem um site, né? Caramba, o que é que tu tá fazendo? Não, tem um site, mano, sou vagabundo, não, tem um site aqui e tal. Tem um blog, né? Sou blogueiro. É, sou blogueiro, não sei o que. Qualquer momento vai estourar aí e tal. Porque assim, mano, o cara pode até ter um trabalho, um bom salário, mano, mas o espírito do vagabundo continua, mano. O cara parar 2 horas, mano, o cara parar 3 horas, 4, mano, na internet, mano, né, nem na televisão. O cara assistir Big Brother, mano, isso aí é um ato de vagabundagem muito imenso. É. Puta, cuidado que pariu, 70% dos ouvintes pode estar ouvindo, assistindo Big Brother, viu? Eu confio nos meus ouvintes, véio. Eu sei que esses bichos não assistem Big Brother. Não, eu mal. Vou com o Manel, hein, um dia que de 70 pra lá assiste Big Brother. Inclusive, eu vou dizer que dos casts participantes desse programa aqui, mais do que 50% assistem o Big Brother. O Manel tá defendendo que ele assiste, né? Tu, o Neto e o tu, Neto. Ó. Tu, o Joel e o Fernando. O Felipe, então. Eu não assisto essa porra. assiste, não. Tu assiste pra ver as mulheres. Tu sabe o que é interessante? Ancha, a única razão. Peraí, eu que digo. A única razão. Na teoria ainda, porque na prática eu não faço. Mas na teoria era pra ver as mulheres mesmo. Mas não, nem Jota, isso, porque não passa nada que preste naquela bosta. Então... Eu sou o cara que não assiste o Big Brother. Eu nem sabia que as mulheres desse bicho, mano. Sai no paparazzi e tu vem dizer que não assiste e tá lá de plantão esperando as fotos da boteca. Que é isso? Não, mas não tem nada. Caguejou. Não tem a ver com o Big Brother em si. Tem a ver com o site da Globo. Se você entrar www.globo.com, você vai ver lá que aparece, olha, tá posta. Gravado aí. Você disse que tava no plantão, a mulher tinha acabado de sair do Big Brother. Não, dá pra ali, não pôr nenhum, não. Tô refresh ou não tô refresh na página e tal. Cadê essas fotos que não saía, né? Pois é. Não, mas isso aí é uma putaria grande demais, velho. Porque o cara assiste. Eu nem sei se saiu algum, saiu. Meu irmão, mano, se o cara assiste Big Brother, mano, o cara já é vagabundo, mano. Ah, não, tem coisa pior. Eu acho que tem coisa na televisão que tem um programa aí de um cidadão, mano, que é local só, mano. Que passa no domingo da hora do almoço, mano, que meu amigo. Meu Deus do céu. Eu não vou dizer que é não, mas puta que pariu, mas se o cara é foda, porque esse, é o pior que não, né? O pior que eu acho que é regional, só que eu acho que a emissora desse cara transmite pra América Latina todinha, né? Uma parada dessa. Caralho. Tu é doido, mas é um programa desse cidadão, mano, domingo meio dia, mais ou menos, meu amigo. A pauta do cara, mano. Se a o cara pauta, acha... né? O cara acha que o Azita fala de muita putaria, mano. O cara tem que assistir o programa desse homem, mano. E esse bicho fala de putaria assim, né? No almoço, né? Domingo, em família, o cara lá fazendo. Tô penteado desse cara, mano. O Manel aí, que é especialista em corte, podia comentar, mano. O penteado desse bicho aí. É, mas eu falei disso hoje, mano, Joel. Foi. Por coincidência, ó, eu cheguei ali, aí eu ontem, gravando um castzão ali do Quest, o Felipe me passou, o mestre me passou um vídeo, né? Não, mas esse vídeo aí é isso. Aí eu, não, mas esse vídeo aqui, não sei o que, aí passei outro. Que eu vi aí entre os outros, né? Aí linkei outro. Aí o Joel se indignou, ó. Que os caras tentaram... de péssima qualidade, do céu. Acho que o cara assistindo uma corra dessa, cara, emburrece é o cara, velho. Emburrece, Joel, mano. Não se dê aos detalhes, meu chapa. Olha apenas para a mulher e pronto, meu chapa. Não, mas é o que importa ali no vídeo. Aí ele se indignou, mas espera aí, mano. Imagina o redondo, mano. Do cara, velho. Puta, que... Ele se indignou com o vídeo porque era do programa do cara. Aí ele, não, macho, esse programa não dá, macho, esse programa é como o cara tá assistindo outra pessoa cagando, mano. É puta merda. Acho, cara, isso aí, macho, é o supremo do que o ser humano consegue chegar ali de um chiqueiro de porco, velho. Isso aí, mano. Não, aí eu disse, ó, macho, vamos pra olhar, calha a boca e olhe pra mulher, que é o interessante aqui da coisa. E ele lá, indignado, brigando, e só ouvi as pancadas lá na mesa lá. Vigi, baixou o alborguete, foi no cara. Aí ele indignado lá e tal. O cara, papá, isso é uma putaria. Pois é, aí quando eu digo, mas então vamos fazer ideia. Aí pronto, né? Aí passou, aí quando foi hoje de manhã, eu indo pro trabalho com ele e tal. Aí eu comecei a rir dentro do carro. Aí eu, o cara indignado com o programa do cara ali, foi comédia demais, mano. Aí ele, não, mas é a verdade o que eu disse, não sei o quê. Aí eu falei, não, mas tu tem que... Tu tem que concordar que o cabelo do cara é estiloso. O cara ali é engraçado, mano. Acho que os caras tentaram reproduzir, mano, a banheira do Gugu, mano, de uma forma escrota demais, mano. Puta que pariu. O cara pegou, mano, a mulher moranguinho, beleza, botou lá. Na banheira zona pequena ainda mais. A parede do banheiro suja, meu. Que putaria é essa, Manel? Meu? Aí o cara botou um cara estilo Madruga ali, bicho com bigodão, pra pegar o sabonete com a mulher moranguinho. Aí entra ali o filho do Tiririca, meu. Eba, tem que ter o link disso aí, viu? Da postagem. Meu Deus do céu, meu. Não, mas na verdade não, né? Que o cara falou mal, que são uma porra desse bicho, é melhor céu. Deixar pra lá. A água zona da banheira suja, mano. Puta que pariu, bicho. Aí foi uma merda, viu? Vagabundo! Vagabundo! Vagabundo! Vagabundo! Negócio de Big Brother é foda. O pessoal lá no trabalho, no antigo trabalho, que Deus o tenha, né? Ou não, né? Pois é, né? Aquela parada, né, de Deus te leve, né? Deus te leve. A galera tava lá, mas aí tinha entrado uma cliente pra poder fazer um projeto, né, e tal. Aí a gente fez e tal, foi apresentar pra ela. Aí a mulher dizendo que já tava fechado, né, o projeto. Aí beleza, comprou, aí foram fazer a ficha cadastral da mulher, né, pra fazer o pedido e tal. Aí ela, qual a profissão, qual o nome do seu marido? Aí a mulher disse, aí, qual a profissão dele? Aí ela disse, advogado. Aí, e o seu nome completo? Aí a mulher disse, e qual é a sua profissão? Não, eu sou socialite. Porra, socialite, mano. Socialite, mano, é um nome elegante, mano, pra vagabundo, pô. Puta que pariu, macho. É, macho, é aquele negócio, né? Meu marido é rico, bem, que eu vou trabalhar? Ei, Felipe, mas se tu arranjasse uma coroa rica, tu virava um socialite? Eu já tava dizendo que eu era um socialite, né? Acho que tu imagina o seguinte, mano. É como a gente falou aqui, mano. Esse negócio de ser vagabundo, mano. O cara pode ser rico, pode ter tudo na vida, carrão. Mas o cara ainda tem o espírito de vagabundo, macho, ainda. Ora sim. Mas a teoria é contraditória, mano. Se a mulher botou na profissão socialite, mano. É, ué, essa é uma forma de dizer, né? Eu sou vagabundo e... É uma forma de dizer que ela que é rica e não faz... Ou melhor, é uma forma bonita de dizer que ela não faz nada e quem toma de conta de tudo da vida dela é o marido, pronto. É uma forma de dizer que o marido deu um cartão de crédito sem limite pra ela. Ela só compra através dele, pronto. Esse aí é escroto demais, mano. Olha aí, mano. Socialite, velho. Então, se a tua mulher pedisse pra te botar. Pra tu botar ela como dependente do teu cartão. E aí? Tu diria, vá trabalhar, né? É um talvez muito grande, viu, mas isso aí. Se tua mulher. Não vou dizer nunca, porque nunca é uma palavra muito forte, mas. E se tua mulher fosse a dona que eu te mostrei ali? Aí tu não ia dar o cartão pra ela, não, é tu? Mulher merece alguns benefícios, eu defendo elas, mas... na medida do, né, medida do possível e do cabível, né? Ei, Manel, se tu fosse um milionário rico e poderoso, tu deixaria tua mulher ser uma socialite? Eu deixaria. Mentira. Ei, Manel, e se a situação fosse inversa? Se uma coroa zona rica quisesse te sustentar e te botar como... Socialite. Como socialite. Tu aceitaria numa boa? Eu já tava lá no condomínio dela lá, na piscinazinha. E se na primeira noite tu descobrisse que ela era um homem? Aí eu voltava. Pra ela? Voltava pra ver o teu barracozinho, que é melhor. Tu virava de costas? Mas tu demorou a pensar, mano. Na verdade, mano. Tu virava de costas. Demorei porra nenhuma, não. Eu voltava pra minha casa mesmo. O cara pode ser um vagabundo, mas pelo menos a dignidade o cara tem. É verdade. Mas tem limite, né? É putaria. Hasta la vista, baby.